Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado. Exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Que o Senhor possa ganhar-nos, Pai, poder tocar. Quebra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.